tô de pé, mas ainda não sei por quanto tempo. Aí é nessa hora que eu lembro da minha mãe dizendo, com os olhos cheios de lágrimas, lembrando das histórias de vários dias de fome, de poucos dias de glória, sem condições de dar uma mansão pra ela. Boto as ideias em prática pra tirar ela da favela. São raps e rimas, é o que eu sei fazer. Ou então pega, divide, engole e vai vender. Não, atrás de novos horizontes. Depois da morte do menor, nada é como antes. Dinheiro é bom, mulher melhor ainda, mas prefiro dar um rolé pelo meu bairro em paz. Quero poder viver minha vida sem arma, sem precisar da pólvora que faz a mãe chorar. Sem precisar defender, depois nem lembrar e abraçar aquele que eu focava matar. Os dias passam, eles não lembram de que lado estão. Não precisa ser do meu, não faço questão. Sei quem até hoje me ajudou nos meus caminhos. Então resto que se lambem, se enforquem sozinho. 10 no bolso, uma na agulha, 5 no tambor. Fé em Deus, Senhor, evite isso, por favor. Proteja meus amigos, minha família, onde quer que eu vá, estenda suas mãos pra mim. Trabalho escravo, mas tenho menor de idade que fica naquele pique, na periculosidade. A rua gira malote, o sonho realidade, mas vira pesadelo se não tá na atividade. A fé não é mesmo coisa pra se testar, né? Tem falado ali na porta do bar, tem olhos caninha querendo te forjar. Preciso de um microfone. A fé não é mesmo coisa pra se testar, né? Tem falado ali na porta do bar, tem olhos caninha querendo te forjar. Preciso de um microfone. O coração bate apertado quando lembro do passado, quando as dores eram apenas os meus joelhos ralados. A brincadeira de criança sempre tinha confusão. Ninguém queria ser polícia, geral queria ser ladrão. Foram lágrimas, uísque, baile funk, que cadeia. A maioria do menor levar a sério a brincadeira, uns matando, outros morrendo pra juntar um pé de meia, chegar de apanhar dos canos. Mãe, eu prefiro a correia. Quando eu me envolvi no crime, meu pai tentou conversar, mas lá no fundo ele sabia que não ia adiantar. Falou que era exemplo vivo de onde isso ia chegar. Pediu pra eu não dar volta e muito menos que aguentar. Apesar de um abraço forte, eu me senti sozinho. Falou pra eu me cuidar com quem entrar no meu caminho, pra eu nunca me afundar em cocaína e vinho. Se eu roubasse ou estuprasse, eu não era mais seu filho, eu sei, eu juro. Queria ser diferente, não queria ser desgosto da família inteira crente. Tem coisa na vida que eu me arrependo amargamente. Os professor até dizia que eu era inteligente. Pelos menor do morro que eu não vou cair, pela minha mãe, pela minha filha, dessa vida eu vou sair. Os ensinamentos do meu pai, que até hoje eu não esqueci. Pra quem achou que ia ser bandido, hoje eu virei MC. Guarda a frequência, tá ligado que a fé não é a mesma coisa pra se testar, né? Um monte de falador ali na porta do bar, um monte de caninha querendo te forjar. Melhor mesmo é nós pegar um microfone.